na frente das 1, solo 19, livre à direita no 21, decimal 9. 121, decimal 9, 24, 29. Salvador, boa noite, é o azul 4298, livrou. 298, boa noite, táxi lento via Alfa, vai manter a posição em seu táxi Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, aguardando para ingresso na Juliette 4298 da azul. Negativo azul, agora reposicionado, pode prosseguir o táxi normalmente, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4298. Salvador, boa noite, 29287, autorização Guarulhos, na frente da X-Ray. Vamos pro portão 05. Dia 50, 35218. Autorizado a final do ILS X-Ray, 35218. Reduza para 170 nós, você vai seguir Embraer 190, passou Duna agora. Gente, reduzindo na 70 nós. E autorizado ILS 528. Azul 4235, estabilizou? Silêncio, zero, distância. Chame torre 11895, tomou pouso, azul 4235. 1895, boa noite. Transponder do 287 da Gol, portão 05. Estou 9287, correto, portão 5, chama pronto, mesmo. Já, estou manifestando. Botão 3858 na escuta. O nome é 04, só um instante para iniciar, por gentileza. Botão 3858 na escuta do salvo. 4235, tem livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 99. Que ponto que se fizeram com 4235? O nome é 04, autorizado, reporta a tarde. Agora, 3858 na escuta. 3858, chamado para início pushback, seu nome é? Senhorita, acredito que em torno de uns 15 minutinhos. Senta. Cinco, dois, um, oito, chama agora a torre, 108, 95, tomou pouso. 198, 95, 5218, bom dia, obrigado. Torre Salvador, 35218, estabilizado em ILS, 2 milhas de estado. 5218, continue a aproximação, reporte marcado de cena, baixar e travado, é o número 2 para pouso. Portará 5218. Serra Tango, uniforme Mike, confirmando para quem chamou o solo. Azul 4235 no solo 28, livre à direita no 219. Direita 219. O Tango Kilo November, só confirmando, aeronave no portão 1-1, que é realizado o pushback no portão 1-1 do pátio principal até o pátio 3, confirma. Só um instante para iniciar o push, a aeronave agora que pousou vai prosseguir para o 08, ok? Não me escuta aguardando. 10, 200 de 100 graus com 10 nós. Eu pouso na 10, 5, 2, 8. Chegada bom, lista para 4 mil pés, ajuste padrão. Atlântico, voo não 604, 165 a bordo, 3 horas e 25, altera recife. Voo no 604, táxi via Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Ajuste no 0 no 3, livre táxi, até o ponto de espera da 1 no 0, 18, 95, obrigado. Está o Kilo November na escuta do solo? Autorizado iniciar o reboque, seguindo as instruções da equipe de solo, fique apenas atento à aeronave da Azul ingressando agora, vai prosseguir para parqueamento no 08, ok? Afirma, autorizado iniciar o reboque e reporta passando através do portão 612, o Tango Kilo November. Ali mantém pista 10 no 604. Mantém o voo no 604. No solo 31, livre à direita no 21, decimal 9. Direita 219. Só um instante, copo, prepara sair da Pouca Transição Caju aguardando. Pouca Caju aguardando, 5393. Trip 5218, na escuta? Na escuta. Prossegue o táxi Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, o Trip 5218. Trip 5515, Skoka Dead, Flyhead Bomb, report for descent. Negative, Trip 5515, we are number 3 for approach. Okay, number 3, Roger. Boa nível 190, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju e após conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5512 no transponto. Da mesma tem livre acionamento, reporta táxi. Tranquilo, November, prossiga. Peço novamente autorização para continuar o reboque. Já estamos posicionados e o avião do portão 8 já está parqueado. Autorizado, prosseguiu o reboque. Reportando através do portão meia dúzia, o Tango Kilo November. Estou com uma aeronave da Trip no pushback no pátio 3, ok? Tango Kilo November, copia o solo? Não totalmente, só um pouquinho, por favor. Vamos lá. Autorizado, prosseguiu o reboque. Reporta passando através do portão meia dúzia. Ok, então vamos prosseguir até o portão 612 e depois peço novamente. Penso que seja melhor assim. Afirmo o Tango Kilo November. Apenas aguardando a aeronave da Trip, está realizando pushback no pátio 3, ok? Ok, está copiado então. Obrigado. Então, 3858 na escuta do solo. Então, voltando 3858, agora sim estamos prontos. Solicita a permissão para acionamento na posição. Então, 3858, ciente. O plano aqui no nosso sistema encontra-se já vencido. O senhor saberia informar se a companhia realizou alguma DLA? Ó, já havia um solicitado a nossa DLA, mas vamos confirmar novamente. Gente, vou confirmar também com o Centro Recife, só aguardando a autorização do mesmo, caso ele já tenha recebido, a gente inicia o pushback acionamento, que é só um instante. Ok, assim que confirmarmos, a intenção é acionar na posição por enquanto, ok? Sim, entra. Novo Salvador, TP 5393 com 44 a bordo, 2 horas, correção, 3 horas e 30 minutos de autonomia, alterna Recife, está pronto para táxi. Trip 5393, táxi via pátio principal, Índia, ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Trip táxi via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama de 295 Torre Salvador, Trip 5393. Ciente do ajuste 1 no 0 no 3. Está livre de acionamento na posição e reporta pronto para o pushback. Gente, autorizado na posição, está 3858 graus. Eu era na evolução. Roger, Europa 083. 5393 da Trip, é linda, cola pista 10, dando de 100 graus com 10 nós. A linda cola no 0. Gustavo Kilo November na escuta. Prossiga, prossiga. Autorizado prosseguir até o pátio 3. Autorizado prosseguir, agilizando na medida do possível. Ok, copiado. Assim faremos. Obrigado. Voo no 604, chama agora Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. 5972 estabilizou? Acabou de estabilizar. Completa final do procedimento, chame Torre 11895 e é o meu posto. 1895, obrigado. 120, decimal 8, boa noite, obrigado. Torre, boa noite, Trip 5393. T93, suba nível 190, sai da PUC. Olá, 90, subi da PUC, trip 5393. Sem o contato visual, check train, livre pouso na 10, venta de 100 graus com 99. Livre pouso na 10. Olá, tá 3858, agora tem pushback. Autorizado, reporta táxi, SAM 3858. Autorizado, SAM 3858. Localizador, SAM 3305. 3305, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, tenha uma boa noite, SAM 3305. Boa. Salvador, boa noite, OTAN 3305, ILS, X-Ray da 10. É o número 2 para pouso, reporte marcador externo, baixado e travado, 3305 da TAM. Reportado externo, OTAN 3305. Salvador 352 no meio. Uma chamada só? 352 no meio. Autorização para Aracaju, nível 1950. 1950, só um instante de coordenação, tenho pré-aprovado 190, 352 no meio. Desça até o 050 na chegada da Mari. 050 na Mari, 62. Sacramento 928 Cap Gol. Comodoro. 9287, amor, prepux? Irmã, processando o meu portão 5, 9287. Gol 9287. Só um instante para início pushback, acionamento, por gentileza. Gol 9287. Salvador 3358, com 142 a bordo, alterna João Pessoa, 4 horas e 2 minutos de autonomia, pronto para o ataque. São 3858, táxi via Índia, ponte espera torre 1 no norte, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Ok, autorizado, táxi via Índia, ponte espera 1895, momento 3 no ajuste, espera 3858, uma boa noite. Gol 9287, autorizado, reporta táxi. Dona táxi, gol 9287, meu nome? Autorizado, pouso na 10, espera 3305. T-5972, táxi lento, via Alfa, vai manter a posição de seu táxi Juliette aguardando para ingresso. Steps, Rockalai. Trip 5515, descendo e mantém 3000, Sion 8103. Descendo e mantém 3000, feet trip 5515, 1013. Salvador, boa noite, está 3858, ponto de espera, pronto. Tan 3858, ali mantém. Autorizado, olhar uma trip 190, Tan 3858. 305, solo 47, direita no 219. Direita 219, acabou a noite, está 3305. Olá Salvador, muito boa noite, é o 3305, líder da frente, está à direita na circunstância. 3305, táxi Alfa, em potência Juliette. Alfa, depois Juliette, 3305. Pista livre, livre decolagem, cabeceira 10, vento 090 graus, 8 nós. Vai iniciar, não está treinando. Solo Salvador, boa noite, azul 4, 2, 9, 8, aqui, centro marcaniante, autorização para Petrolina 3, 0, 0. Petrolina 3, 0, 0, aguarde número 2, cópia. Aguardando o número 2. Trip 5012 no meio, Aracaju 150, pronto? Pronto. Aracaju 150 autorizado, decolada 10, subir a curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, 1208 controle, 5474 transponder. Aerotax do 9287, 182 a bordo, 428 Brasília, Salvador. 150 aprovado, decola 90, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle em 208, aciona 5474, 5512 no meio. 512 no meio, planejamento correto, resposta pronta para posicionamento. Contará. Gol 9287 no 5. Quem levou o pushback está autorizado o táxi via a parte principal em dia alfa, no ponto de espera da 10 torre, 1895, QNH 10 no 3, boa viagem. 13, ponto de espera 2895, obrigado, boa noite. Foi o 5972, após a aeronave da Gol para a Juliette, está autorizado o ingresso na mesma para o passe 3, posição 10, até para os sinalizadores. Após o passe 3, Portão 3305, vai seguir a nave da Rio, vai ingressar na Juliette para o portão 06. Segue o Rio, Juliette, para o 06 até 3305. Houston, speed 190 knots, trip 5515. Trip 5393, está autorizado, reautorizado, nível 210 final, para livre voar direto Aracaju. Direto Aracaju, 210, ascensão final, trip 5393, muito obrigado. 210 autorizado, Viantezulu 20, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock. 1208 controle, 5521 no transponder. Autorizado Petrolina, nível 300, decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil Momo, transição Flock. Primeira da via, perfil 20. Controle 120, decimal 8, o transponder é 5521, azul 4298. 4298, planejamento correto, reforço plano para funcionamento. Reportará 4298. Voo 9287, livre decolagem capiceira 10, vento 090 graus, 8 nós. Decolagem capiceira 90, voo 9287. Calculator 10, 11 mais 05. Europa 083, complete LS X-ray approach, contact tower on 118, decimal 95. LS X-ray 1895, Europa 083, obrigado, boa noite. Boa noite. Trip 5515, descending maintain 2000, clear LS X-ray runway 10, report established and localized. Descent to 2000 feet, clear LS runway 10, report established, trip 5515. Rogers, boa noite, Europa 083 e Marcel 10. Europa 083, continue your approach, maintain approach, I will report when I evacuated. Continue. Decolado ao 54, chame controle na 208. 208, boa noite. Trui, boa noite, Bruno, 9287. Sobe na Dayal. 287, suba o 360 na CDL. 360, Dayal, solicita a voa Dayal da presente, Bruno, 9287. Exato, Dayal. A voa Dayal da presente, Bruno, 9287. Fiz 109. Que de lá uma feira, passa de 3. 5 mil, vai passar a etapa 6224. Seguir para 2024. Autorizado 2000, livre LS, ajuste 1013. Nome localizador. L13, contra estabilizado 24. Trip 5515, complete LS approach, contact tower on 1-18-995. 1-18-95, completing the ILS, trip 5515. Salvador Tower, good evening, trip 5515. 5515, maintain approach, I report when I vacate. Maintain approach, waiting for when I vacate, trip 5515. Cruzar 150, 3858. 3858, chame o centro na frequência 12685 até 12545. Obrigado, boa noite. Europa 083 on the ground at 57, leave next right and contact the ground 121 this morning, huh? 219 to the right, Europa 83. Obrigado. Watch, Majas, Europa 03, vacating Foxtrot. 5515, clear to land runway 10 and 0803, sign north. Clear to land runway 10 3 5515. Before Juliet, we'll report you our expected 10. Thank you, Europa 03. 685 Oceano 2545. Salvador, para o táxi, o azul 4298. Tem 62 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Mateus. Europa 298, autorizado táxi via IG Alfa, no ponto de esperado 10 Torre, 1-895, QNH 1-0-3, boa viagem. Autorizado táxi via IG Alfa, ponto de espera 1-895, ajustado 1-0-3. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Autorizado LS 6224. Sim. Xané 6224, estabilizado no ILS. Ok, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 18.95. Clearing Weston Juliet, still behind the gate 06. On the behind the gate 06, we will wait the following car of the Infraero to guide you until gate 10, okay? Okay, to von Juliet, Abim stand 6, wait for the car to guide us to stand 10, correct? Affirmative. affirmative. Until behind gate 06, to wait to the following cutoff info arrow to guide you until gate 10. I'm at 224, me escuta? 5515. 5515 is passed by Alpha Juliet 28.3. Alpha Juliet 28.3, CP 5515. Gol 9287, passo 150, chama o centro em 13325. 3325, gol 9287. Do 4298 ali mantém. Ali mantém, 4298. É 224, solo 03, direito no 219. Quebrando a direita, 1219, a Xenermia 224. Salvador, boa noite, Xenia 6224, Libra 9. 6224, mas deve ser avião com imposto de viagem. Confia para 6224. Livre decolagem cabeceira 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem 04, 298. Dois quadros, autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. Livre ingresso na Juliette para o portão 01, no chamei a 224. Outro 298, decola 05, chame controle no 20.8. Com controle 120, decimal 8, 4, 2, 9, 8. Autorizado no pátio 3, chama ataque 52, 16. ILS X-Ray, ajuste MI-3, informa localizador. 2000, X-Ray MI-3, no lugar 75. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, passa 1800, perfil Momo. 298, suba ao 300 na saída Momo. 300, saída Momo, 4208. X308, autorizado chegada a Mare, desça para 4.000 pés, 1.003 ajuste. Tem o perfil da chegada. Trip 5216 para o tanque 70 a bordo, autonomia de 340 alterna Salvador. Trip 5216, ataque via pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, tenha um bom voo. Pátio principal, Índia, ponto de espera chama a torre, trip 5216, obrigado. Salvador, muito boa noite, 9141 da Azul, ciente da Yankee para Guarulhos no 340. Azul 91141, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Posto de Caldas. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto Bridge. O controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5530. Autorizado 340 para Guarulhos, pista 10 de operação. Decola, perfil da El Leda Bridge, primeira curva à direita. Aciona 12, aciona 5530, controle é 120, decimal 8. É o azul 9141. Correto, 5530, confirmando a rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e Poços. Afirmativo, UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, UP Zulu 10, Bridge, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poços, Poços, ingresso. Chama pronto no 8, azul 9141. Lhe chamaremos 9141. 298, chame o centro em 12085, antena 12545. 2085, 2545, 4298, boa noite. Boa. 35216, ponto de espera pronta. 35216, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 5216. Desça para o 050 na chegada, Mari. 190 graus, 99. Voz autorizada, não no 0, gol no 075. Após o pouso da aeronave, o 52 mandei a bateria linha? Afirmo. Assim, então, após o pouso da aeronave, além mantém o 352 no meio. É o azul 9141, para o spec acionamento. Sim, para o solo. É o 9141 da azul, senhor. Portão 8, o spec acionamento. 9141, chama táxi. Livre, chamará para o táxi. 9141. Solo Salvador, boa noite. 076. Bolo 076, táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 076. Cabeceira 10090 graus e 89. Livre decolagem 5216. 25216, decola 015, chame controle no 208. 208, 5216. Controle Salvador Trip 5216. 5216, suba ao nível 150 na saída PUCA. 950, saída PUCA, 5216. Plan 3398, autorizado ILS X-Ray, forma estabilizada. Tomará estabilizado. P do Azul 120. Autorizado, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, com 1013 no ajuste. Bom voo, Azul 9141. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, desça para 2000, ajuste 1013.